Pois é, Trio Esperança. Trio Esperança e uma surpresa, mas o Trio Esperança é um dos conjuntos vocais brasileiros. E eu comecei escolhendo algumas das gravações dessa fase bem inicial do Trio Esperança, dos anos 60, quando eles fizeram sucesso na Jovem Guarda. Porque, na verdade, o nosso foco principal vai ser o Trio Esperança na sua virada, na sua mudança. E eu quero que vocês comparem a evolução do Trio Esperança e vejam como eles amadureceram. Mas ainda duas faixas dessa fase inicial, que sempre é muito agradável a gente voltar no tempo e recordar. Isso para aqueles que tiveram essa experiência, porque os mais jovens provavelmente até conheçam algumas músicas, mas sem dúvida para eles não tem o mesmo significado que para quem viveu aquele momento histórico tão rico em termos de cenário musical. Ouvir o batucar de pandeiro. Digo até logo, logo pra quem fica. Se o samba chama, eu chego primeiro. Não posso ouvir o ronco da cuica. Não posso ouvir o batucar de pandeiro. Digo até logo, logo pra quem fica. Se o samba chama, eu chego primeiro. O gingado da mulata é que desacata, é que faz vibrar. Até mesmo o estrangeiro quer ser brasileiro pra poder sambar. Samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar no carnaval. Quem tá com samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar no carnaval. Quem tá com samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar no carnaval. Quem tá com samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar no carnaval. Não posso ouvir o ronco da cuica. Não posso ouvir o batucar de pandeiro. Digo até logo, logo pra quem fica. Se o samba chama, eu chego primeiro. Não posso ouvir o ronco da cuica. Não posso ouvir o batucar de pandeiro. Digo até logo, logo pra quem fica. Se o samba chama, eu chego primeiro. O gingado da mulata é que desacata, é que faz vibrar. Até mesmo o estrangeiro quer ser brasileiro pra poder sambar. Quem tá com samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar no carnaval. Quem tá com samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar no carnaval. Quem tá com samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar no carnaval. Quem tá com samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar no carnaval. Quem tá com samba tá com tudo, quem não samba tá com nada. Eu quero sambar. O meu verso, minha prosa, o meu riso, meu viver. Você tão graciosa e faceira, que pra mim é a primeira de toda a multidão. No carnaval, sambando na avenida, você é a mais querida, e eu não vejo mais ninguém. No carnaval, sambando na avenida, você é a mais querida, e eu não vejo mais ninguém. na quarta-feira, quando acaba o sonho, vejo seu corpo cansado dos 3 dias de folia. No canto, a sandália empoeirada, a fantasia castigada. Nada importa, você é minha. No carnaval, sambando na avenida, você era mais querida e eu não via mais ninguém. No carnaval, sambando na avenida, você era mais querida e eu não via mais ninguém. Arrasta a sandália que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Arrasta a sandália que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Arrasta a sandália. Eles rapidamente cresceram. Na verdade, já no segundo disco, no segundo LP, na época LP, eles já estavam completamente diferentes e traziam um repertório muito sério e com uma vocalização muito esmerada. Então, vamos adentrar essa nova fase, essa transfiguração do Trio Esperança. Sempre, sempre poderás ganhar. Sim, se podes guiar teu coração pelo caminho da razão. Pensa bem, pensa sim mais uma vez. Pensa bem cada vez. Sim. Cada dia que passa tem uma nova cor. Cada manhã um novo céu. E a luz do sol dará seu tom. Pensa bem, pensa assim mais uma vez. Pensa bem cada vez. Sim, ouve teu coração. Cotidiano da ilusão, na eterna bela e doce dança da esperança, Deus será a luz e bonança. Sim, usa a razão, pois tu deverás bem cuidar desse jardim. Sim, pensa bem. Dessa vez, outra vez, deve pensar bem. Sim, abre teu coração, porque a razão sempre será fruto de paz, sempre fonte de luz, fonte de luz e paz, muita paz. Neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá.

dele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Tudo, tudo, tudo. Entre as prendas com que a natureza alegrou esse mundo onde há tanta tristeza, a beleza da flor é real. É o milagre do aroma florido mais lindo de todas as graças do céu e até mesmo do mar. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a rosa mulher. Entre as prendas com que a natureza alegrou esse mundo onde há tanta tristeza, a beleza da flor é real. É o milagre do aroma florido mais lindo de todas as graças do céu e até mesmo do mar. E repare no cravo escravo da rosa, que enfeite sutil. Causa o delírio da rosa, o martírio na alma da rosa, que é a flor mais vaidosa e mais prosa. Entre as flores do nosso Brasil, abram alas pra rosa garbosa da cor mais vistosa e gentil. Que em perfume e nobreza vem antes do cravo da dália e até mesmo do puro e gentil mal me quer. E reparem no cravo escravo da rosa, que flor mais cheirosa de enfeite sutil e gentil. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a rosa mulher. É a rosa mulher, e reparem no cravo escravo da rosa. E agora que temos o bom crisantemo, seu nome cantemos em prosa, se bem que não seja uma rosa. Uma rosa não é só uma flor, uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é a mulher recendendo de amor. Penilane é um instante que se fotografa pra mais tarde recordar-se o que é bom, reunir a todos, relembrar, imitar seus sonhos. Ah, numa esquina onde o rapaz conserta a bicicleta, a criançada ri de tudo que acontece, e nem a chuva o humor da gente afeta. Isso é Penny Lane, sempre assim. Penny Lane, eu ouço a vida em você. Que acontece sob os céus, eu vejo acontecer. Em Penny Lane, o vagabundo não liga pras horas, embora cuide de um relógio com carinho. Enquanto o tempo passa mundo afora, ele ri pra mim. Ah, thank you. você. Tudo que me dá prazer, espero acontecer. Na bancada uma florista vende muitas flores. Me aproximo e peço uma, duas, três. Parece até que estamos só brincando e nos dando a vez. Penny Lane é um relógio que está parado. O tempo é um vagabundo que não quer passar. As crianças compram flores e as trazem pra mim. Sempre assim, Penny Lane, eu ouço a vida em você. Tudo que acontece sob os céus, eu vejo acontecer. Penny Lane, eu ouço a vida em você. Tudo que acontece sob os céus. Penny Lane. E o Questão de Sensibilidade, na sua proposta de conjuntos vocais brasileiros, trazendo o Trio Esperança. E aqui nós já pudemos verificar com tranquilidade a firmeza, o amadurecimento e também a beleza das vozes e a escolha do repertório tão cuidadoso. E sem dúvida é uma manifestação muito séria e muito bonita. E sem, as vozes deles é muito original e muito identificável, principalmente pela Evinha, que ficou famosa e que teve durante um tempo até uma carreira solo. Hoje ela no exterior voltou a se apresentar com seus irmãos e como eles continuam gravando e tendo como referência a música brasileira, nós temos essa grande sorte de continuar recebendo esse material tão precioso, porque, como sempre, música boa é sempre bem-vinda. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take this sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Ooh.

Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ele me lembra tanto, tanto, todo encanto de um passado que era lindo. Era triste, era bom, igualzinho ao chorinho chamado Odeon. Terçando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata. Tira da canção do violão esse bordão que me dá vida, que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim devagarinho. Meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda persigo essa ilusão, essa saudade, saudade que vai comigo, comigo, que até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda persigo essa ilusão, essa saudade, saudade que vai comigo, comigo, que até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon. Dum, dum, dum. Tu pleures, tu meurs trop. Tu as le tropique dans le sang et sur la peau. Gémi di locura e di torpor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda. Mata-me de rir. Fala-me de amor. Songes e mensonges, sei de longe e sei de cor. Geme de prazer e de pavor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Dançar dans mes bras. Vem, moleque, me dizer onde é que está. Ton soleil, ta braise. Geme de preguiça e de calor. madrugada. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem, mulato mole, dançar, dans mes bras. Vem, moleque, me dizer onde é que está ton soleil, ta brise. Quem me enfeitiçou, o mar me arrebatou. Tu vois le parfum de la cachaça e de suor. Gemi de preguiça e de calor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade com grupos vocais brasileiros na FM Educativa Melodia. Vagalume olhou para o céu, viu uma estrela brilhar e pensou, lá vou eu. E num raio de lua subiu no infinito, deu um sorriso e desapareceu. Um diamante que a chuva rolou da barranqueira do rio e depois misturou no cascalho, na lama da margem, na areia. O garimpeiro não viu e ele ficou por lá. Uma gota do mar, eu sou uma gota do mar. Tenho o tamanho de um filho de Deus. Tenho a força e o poder do rei, porque o rei vive em mim. Meu coração me falou que é assim. Uma gota do mar, eu sou uma gota do mar. Tenho o tamanho de um filho de Deus. Tenho a força e o poder do rei, porque o rei vive em mim. Coração.

A grande droga que nos apaixona é a droga da existência que se sente verdadeiramente. Basta estar com a sua antena ligada para você viver o êxtase do estar vivo e poder sentir todas essas belezas, belezas que se fazem em experiências sensíveis que nos acrescem. Hoje abri um livro antigo que mostrava as maravilhas inventadas pelo homem há 50 anos atrás. Uma fotografia me mostrou o que eu queria. Todo esse tempo andei sonhando e não sabia nem porquê. Agora eu sei, agora eu sei. Eu queria passear de Zeppelin na cadeira ao lado do Conde Ferdinando, num balão de gás inflamável, pelos ares da Europa viajando. Queria passear de Zeppelin na cadeira ao lado do Conde Ferdinando, num balão de gás inflamável, pelos ares da Europa viajando. Isso me faz lembrar, sabe o que é? Quando eu sonhava de ver a Terra em eixo. É mesmo. Lembra disso antes de passear? Queria passear de Zeppelin na cadeira ao lado do Conde Ferdinando, num balão de gás inflamável, pelos ares da Europa viajando. Eu queria passear de Zeppelin, passear de Zeppelin na cadeira ao lado do Conde Ferdinando, num balão inflamável, pelos ares da Europa viajando. Eu queria passear de Zeppelin na cadeira. Ainda temos alguns minutos, os minutos finais, mas eu vou aproveitá-los para incluir alguma faixa do CD do conjunto A Quatro Vozes, que eu apresentei ontem para vocês, mas que algumas faixas eu avisei que iria inserir ao final dos programas subsequentes. Que toda tristeza que tem na Bahia E o Questão de Sensibilidade termina por aqui. Renato se despedindo, um grande abraço e até amanhã.